Caminho destilado, ligeiro e preparado. Se não quer ser tirado, preto é visado. Na rua é largado, rejeitado, eliminado. Não estou errado, não posso ser algemado. Tenho meu direito à liberdade, negado, tratado como papel velho, lixo. Irmão revoltado, tentou suicídio. Não é divertido, lágrimas sem sorriso. Quem tem cativeiro, fugido do inimigo. Viver está vivo, justiça. Na verdade nada mais faz sentido. Geração inteira divide espaço na rua, flutua frustração, ilusão. Ei, vida dura, ei, se segura. Eu sou na mãe, não pôs o cano na cintura. Já viveu sofrimento demais. Herança dos pais e dos ancestrais. Eu tenho sede de dizer nunca mais. Igual a Zapatista, justiça eu tô até. Então, baixa soldado. Baixa soldado. Baixa soldado, então baixa soldado, então baixa soldado, então baixa soldado, então baixa soldado. Rapa não marca, ligeiro 10 que escapa, no que se esquenta a chapa, a injustiça é que mais mata. Com urgência, procura a saída de emergência, imprudência, gerou a paciência. Se nada, tô fora. Informação, qualquer hora. Peço glória, que pela verdade, ora. Na fé eu instinto, sigo, que Deus me livre do perigo. De cabeça erguida, vivo, trilho meu caminho. Contra o desespero, fome, dor, medo. Preto, sossegado, nomado do preconceito. Quer saber qual meu partido, hip hop, menino. Esperança no menino, que traz o mesmo grito. Então, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado. Baixa soldado, baixa soldado, baixa soldado, baixa soldado, baixa soldado, baixa soldado, baixa soldado, baixa soldado. Pare e pense de que lado a corda arrebenta. É 8 nem 80, manda se orienta, tenta. Sai dessa moda, é podre, sede e incomoda. O tom da prova tá distante do que rico gosta. Do que eles gostam, nos atingir pelas costas. Ver o seu filho sem mãe, sem pai, rede de esmola. Chama a polícia, o certo e o errado vivo. Socorro, esqueça, ninguém dá ouvido. Rapaz, a campanha, o preto tá extinto. Nem mano, nem intro, com som dos livros. Uma dica fudida e realista. Marcha soldada pela sua vida. Então, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado. Nós amamos vocês. DMN 2002 no ar.